que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos em teu coração? O que é que há? Por que é que há tanto tempo você não procura meu ombro? Por que será? Que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Que o sol tá se pondo e a gente não larga essa angústia do olhar? Espaços vazios, me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios. O que é que há? O que é que tá se passando com a minha cabeça? O que é que há? Teus braços macios, macios. O que é que há? O que é que há? O que é que há?